Metra, metra. Metra, metra. Metra, metra. Metra, metra. TV e jornal, só melhor. Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo ao podcast Metrópole Litoral, esse que desgraça a sua cabeça hoje para falar sobre um tema que eu ainda não sei qual vai ser, porque a gente não definiu. Eu tenho aqui comigo várias pessoas, entre elas o nosso querido amigo de Porto Alegre, Cisco Dil, que por algum motivo é Dil, sendo que ele chama Diniz, por quê? Já explicou um episódio aí, né? Eu já expliquei, é uma história interessante. Tinha uma professora, aí ela sempre confundia meu nome de Diniz com Dil. Já errou umas 3 vezes, aí meus amigos começaram a me chamar de Dil. Essa como história tá aí? Tem que perguntar de novo, já começou a ditadura ou ainda não? Começou a picadura. Tá o Bolsonaro aqui do meu lado. Acabou a mamada, né, Ian? Acabou a mamada. Agora é isso acabou aí. A mamada. E tu... Acabou? Eu ouvi dizer que ainda não chegou o horário de verão aí em fronteiras. Quando que vai chegar lá por agosto? Rapaz, horário de verão aqui só tá servindo pra eu me atrapalhar. Porque eu acordo de 6 da manhã, eu tomo por base os programas da Globo, viu? Eu sou alienado. Tomo por base o horário dos programas da Globo. Quando dá 7h30, eu sei que é hora de tomar café porque começa o Bom Dia Brasil. Aí, segundo eu acordei, quando eu ouvi as rodinhas da vinheta, aí eu me levantei, saí correndo, pensando que eu tava atrasado, que eu tinha que deixar meu filho no colégio. Quando eu fui ver, era 6h30 ainda. Só pra tirar meu sossego mesmo. Eu fui fazer o Enem, velho. Aqui, eu vim gravar hoje, tinha deixado o celular carregando, aí eu disse, não, quando der meia hora antes da gravação, eu pego o celular pra poder entrar na chamada. Aí quando eu pego o celular, tá 6 menções, o pessoal me chamando no grupo do podcast pra eu poder entrar. Aí eu vim correndo, tô aqui, estamos aqui. Sabe quando eu teve aquele negócio que começou a adiantar sozinho um monte de relógio? Ah, sim. Não, adiantou até o meu. Eu tive que botar no fuso horário da Argentina. Então... Meu computador adiantou sozinho. Daí chegou no dia do horário de verão de verdade, e ele adiantou mais 1 hora. Daí eu fiquei 2 horas na frente de todo mundo. Daí eu cheguei no Enem, velho, quase 1 hora antes lá, achando que... 1 hora antes de abrir o portão, achando que tava no horário já. Melhor que 1 hora antes que 1 hora depois, né? É verdade. Tem uns caras que foram fazer o Enem e não sabia que precisava levar RG. Todo ano tem um desse, né? Uma que fez isso foi a Natália. Foi lá fazer o Enem, daí acabou ficando parado no meio do caminho porque foi estirrinha de galo. Verdade. Cheguei 1 hora antes pra ficar assistindo. Quem que ganhou lá foi o galo de carça ou o galo de sapato? Eu vou explicar aqui porque ninguém vai entender a referência. Do lado da sala que eu tava, era um colégio estadual. E bem na sala que eu tava do lado, tinha uma granja lá e o galo ficou gritando literalmente a prova inteira. Onde eu fiz a prova também, na casa da frente, tinha uns negócios de galo lá. Tinha acho que um galo e 2 galinhas. Que sabe que se botar 2 galos junto, velho, o instinto deles não dá outra. Sai se matando na hora. Rapaz, a gente cria 3 galos aqui no quintal. 2 galos e 1 galinha, a gente colocou eles no mesmo recinto. No dia que eu fui botar água pra eles, um dos bichos me bicou na mão, ficou aqui a marca na mão até hoje da bicada do filho da puta, e ele saiu correndo, pulou da brecha que eu tinha, era uma brecha bem pequena, nem 10 centímetros, o bicho tratou de escapar por aquela brecha e pulou o muro afora. Aí ficamos eu e minha mãe caçando aqui de trás, do terreno que tem aqui de trás, caçando o galo. Demoramos meia hora e não achamos o bicho, então deixamos quieto. Daí ficou sem o galo? Ficou sem um, ficou só o galo e a galinha. Ô, louco. Aí é bom porque eles engordam mais rápido, né? A gente bota a mesma quantidade de comida, os dois comem mais rápido. Fica melhor na hora que for fazer a paneladazinha. Nossa. E quem mais está procurando galo por aí, na verdade, tá procurando o galo de skate, né, pela praia, é o nosso patrão. Diretamente da Baixada Santista, fumando muita maconha com e andando de skate o tempo inteiro ouvindo não, Chorão. Não, eu faço pro Erd, tá? Ah, tá bom. Eu faço pro Erd. Desculpa, desculpa. Então é mito que todo mundo aí em Santos fuma maconha? Não, é verdade. Ah, tá. É verdade, até dizer aquela música, né? Se for skater, eu vou fazer um skate que ela não vai skater. Então, um abraço pro Thiago Angelelli, caso ele esteja ouvindo este podcast. Então, antes de ir pro nosso episódio, pro tema que a gente não sabe qual que vai ser ainda, a gente vai decidir enquanto tá passando a história do Cucu Beleza aí. Vamos ouvir o historinho, né? O Cucu Beleza. Ô, calma aí, esqueceu de me apresentar. Ah, não, pô. Desculpa, que era pra apresentar os participantes importantes só hoje. Na verdade. Eu ia falar isso, caralho. Ô, louco. Pego minha trouxinha e vou embora. E diretamente da cidade que eu sempre esqueço o nome porque ele mora em São Paulo e paulista é a coisa mais nojenta do mundo, é o Mielan. Miele Gold. Não vou falar Mielão hoje, não. Salve, não vai falar. Não faça louca e pague meu acué, deixe de que senão eu puxo teu picumã. Ô, Miele. É a língua dos... Que cidade que tu mora mesmo, que eu nunca lembro? São... Eu moro em Itapetininga, interior de São Paulo. Itapetininga, ah, é verdade. É isso aí. Pensa, então vamos pro tem... historinho Cucu Beleza. Cucu Beleza, Cucu Beleza. Doutor Bizonha. Meu, puta de cabreiro, meu. Eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda. Começando pelo banco. Ah, que saco. Vou ter que ir a pé, então. Ah, meu. Gato preto, puta azar. Ah, vai se fuder, o que foi que eu fiz pra tu, Karma? Pronto, pelo menos agora termina mais rápido, já tô aqui no banco. Ah não, meu, vai se fuder. Com licença, eu deixei pra cair uma moedinha aqui do lado, posso pegar um minutinho? Ah, ok, né, meu? Obrigado, otário. Ah, meu, roubaram minha fila. Tinha como esse dia ficar pior? Parado, só que é um assalto, porra. Ah, não, meu. Puta karma. Vai, tiozão. Pode ir passando o negócio aí, tá ok? Passar o quê, meu? Eu tô no banco. Eu vim pegar coisas. No momento eu tô vazio. Que negócio você quer tirar de mim? O que eu quero? Eu quero o seu riso. Isso aqui é um assalto solidário. Onde nosso único objetivo é trazer amor e alegria. Nesse mundo tão triste, cheio de responsabilidades, as pessoas se esqueceram do princípio humano mais básico, o de rir. E é por isso que nós viajamos por todo o Brasil roubando risos de todos os necessitados. Venha você também, seja um assaltante do riso. Ouvir mais historinhas? Então vai tomar no olho do cu. O episódio 10 desse podcast é patrocinado por Produtos Masculinos Truação. Use menos truação. Obrigado, Produtos Masculinos Truação. Agora o nosso tema é meu pau na tua mão. Meu pau na tua mão, Mielão, porque o nosso tema de hoje vai ser rinha de galo. Ou qualquer outra coisa. Foi igualzinho. A rinha de galo no Brasil é um esporte que é muito... Tem muita... Como que chama? Muito preconceito. Porque o cara que ele vai lutar... Fazer a rinha de galo, ele é muito mal visto porque os caras falam que é cruel com o animal, mano, mas é o instinto dele. Nós criamos por amor, eles lutam por instinto. Como que a gente vai impedir o rinhadeiro de seguir o instinto dele, velho? É igual tu pegar um animal e prender ele numa cela e ele não poder mais comer merda, mano. É o instinto dele, deixa o animal, velho. Por isso que eu amo a República Dominicana. Porque segundo aqui o artigo do galo, esporadeouro.blogspot.com, dia 24/11/2013, e diz aqui: Brasil, vocês não sabem o que estão perdendo com essa proibição dessas aves. Galos brigam por instinto, nós mulheres preservamos por amor, amor. República Dominicana, um país que é livre, chega de perseguidores, maus poderosos. Sou do galero, galos briga, ninja, organizações ninja. E tem uma japinha, segurando. Quer dizer, não sei se é japa, acho que é uma china, segurando um galo. Pera, a briga de galo, a luta de galo, a rinha de galo, ela já vinha aí desde do tempo grego, velho. O general grego Temístocles, ele já gostava de rinha de galo, porque ele já tinha observado que os galos, eles lutavam por instinto, velho. A gente não pode... Quem que é a gente pra falar que o general grego Temístocles estava errado? Verdade. Os gregos, eles tinham um método muito interessante de passar conhecimento, que era um fudendo o outro, um homem fudendo o outro. Ali se passava o conhecimento daquele jeito. Então a gente não pode desclassificar o autoconhecimento desses caras que adotaram a broderagem como um modo de vida. É por isso que o Tashima é inteligente pra caralho. Verdade. Verdade. Ó, uma curiosidade do dia, vocês sabiam que a fórmula de Pitágoras foi usada pra medir a primeira rinha perfeita para galos? Era uma rinha que era usada com azeite de oliva nas pontas pra impedir que os galos pegassem a pena dos outros. Cara, parece. A gente... Você pode ver que Bolsonaro tá tão errado, mano, que o Eduardo Bolsonaro é contra a rinha de galo. Isso é uma coisa... Nossa, cara. Cara, não é engraçado que o Jellison Pitbull, que é um dos maiores defensores de rinha de galo do Brasil, um abraço pra ele, ele defende, apoiou o Bolsonaro e Bolsonaro é contra a rinha de galo. Mas que merda é essa, bicho? Afinal não, de contas, não dá, né? Ou não quer que seja liberado? Atenção, começou a dentadura. Começou. A ditadura tá cada vez começou mais. Começou a picadura. Botaram multa lá em Marília de mais de 100 mil em cara que tava fazendo rinha de galo. Como que pode isso? Acorda, Brasil. Não tem mais como viver essa sociedade que é contra a rinha. É. Cara, eu queria contar uma coisa. É uma interpretação de galo do Brasil. No Brasil, né? Os primeiros registros encontrados da rinha de galo são da Índia, do ano de 1400 a.C. Aí, é isso, cara. Aí no século XVII ele veio pro Brasil com os espanhóis. É história. De fazer vaquejada, né? Aí criaram a rinha de galo. Mano, vocês sabiam que tem o Tecnogalo agora? Porra, é essa? O técnico... É um galo ciborgue. Não, é quase isso, velho. Tipo, na Tailândia, os galos usam sensores no pé. Tipo, eles enviam sinais pro painel lá e tal e faz a contagem dos pontos. Ah, é igual o esgrima. Ó, cara, eu acho que esse assunto tá ficando muito sério. Vamos pegar um assunto pra descontrair, ó. Galinhas peladas na luz do dia. Só pra descontrair, kkkk. Patrocínio espola de ouro. Rapaz, quando eu abri essa página, eu me gaitei de rir, bicho. Me diga uma coisa, acho que é só furry, né, que deve gostar de ver galinha pelada, né? Será que tem furry? Porque a maioria dos furries que eu vejo é tipo, gosta de raposa, lobo, gato, sei lá o que, mas será que tem furry assim que gosta de galinha? Sei lá, meu. Deixa eu procurar aqui. Furry é aquela parada que tem no TikTok lá? Eu... Não, no que tem no TikTok é otaku. Não, porra. Olha aí, ouviram? E tem gamers também. O galo, tu já tava, é o galo tava do Ian. Pois é. Vou mandar discutir uma imagem. Quantas vezes só hoje vocês viram aquele TikTok da diva do Overwatch cantando? É. I'm gonna be Tracer. Como é que é? É I'm essa daí, meu! I'm gonna be Tracer. Aí. I'm already Tracer. Existe furry de galinha, oficialmente. Então nem tudo está perdido. É o quê? Beleza, Ian, mas você vai Tracer hoje? I'm gonna be Tracer. Não, não. Essas merda aí eu não acompanho, não. Bom, que bom. Mas eu tenho que trazer um outro assunto que é sério aqui agora. que a gente sabe que o Metrópole Litoral não é só putaria. Aqui também é informação de qualidade e de confiabilidade aqui. O chupacu, ele também pega galinha ou não? E o cão-cão? O cão-cão, ele é parente do chupacu ou não? Eu diria que ambos fazem parte da mesma árvore genealógica. Mas na questão do chupacu pegar a galinha, fica meio difícil, porque a galinha não tem cu. A galinha tem a cloaca, que é onde fica o lugar de mijar e o lugar de cagar ao mesmo tempo. Então fica meio complicado para ele fazer essa tarefa de fazer a sucção. E as galinhas não têm o suficiente para nutrir ele por muito tempo. Então fica uma espécie de salga-doce. Eu queria a cloaca dessa galinha que o Cisco mandou aqui no grupo do Discord. Uma tremenda de uma galinha. E também eu tenho que fazer um agradecimento, né? Para os ouvintes que mandaram lá a foto. Qual que era a promoção mesmo? Hein, Cisco? A promoção era que quem mandasse uma foto divulgando o podcast teria um agradecimento especial aqui. E duas pessoas mandaram, não foi? Ou foram três? Não, foram três. O primeiro foi o Hulk do Zap, que o Twitter dele lá é @vinelo0. Também conhecido como Galo de Cars. O Galo de Cars, nosso famoso amigo. Outra pessoa que mandou também foi o Então não sei quantas vezes. O Gug postou no status dele do Zap Zapperson que foi visto no momento que ele mandou por 10 pessoas, então olha aí. Concurso cultural. Quem fazer mais pessoas verem o podcast vai ser o mais agradecido aqui. O Gug, o Twitter dele é @estrumecósmico. E o próximo é o Luiz Fernando, que o Twitter dele é @RosLaniOrochDufa. Não, errou. O arroba dele é @. Parece Faustão naquele dia que ele foi. O nome do sobrenome da moça. Sobrenome alemão da moça. Obrigado, Vilma! E também não pode esquecer do patrão, né, patrão? Verdade. E o patrão se mutou aqui. O patrão morreu no meio do caminho de novo. Oi, tô vivo. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu me automandei. Vai lá, o que é isso? Queria fazer uma pergunta. Que o Leonardo Constantin mandou pra gente fazer um episódio sobre a maratona de programação. Só que eu me pergunto, como é que caralho você vai fazer uma maratona enquanto tu programa? Na verdade, como é que funciona isso aí? A maratona de programação, e eu posso falar isso com certa propriedade, ela não é nada mais, nada menos do que pura encheção de linguiça. A gente pegou, foi o quê? Foi setembro? Foi no início de setembro. A gente foi, só para pegar as 10 horas do ACC mesmo. A gente fez 8 questões, 4 pela manhã e 4 pela tarde. 4 questões bem simples, só programação em C. Eu não tenho prática nenhuma de programação em C, eu sou preguiçoso para fazer mesmo ali no PC, mas como já tava tudo na apostila, ficou bem fácil. Era só dar o Ctrl-C, Ctrl-V, testar no emulador e passar pro professor. Aí nossa equipe ganhou, e a gente ganhou uma caixa de bombom da garoto, e ainda dividimos com toda a sala. Ah, pera, maratona de programação é tipo hackathon? Achei que era tipo programação da emissora. Não, velho, tá viajando. Maratona de programação. Nossa, velho, hoje eu vou definir o horário de 5 programas seguidos. Caraca, tá muito foda. Vou colocar aqui pra dizer. Eu tava imaginando como. Tashima pode falar porque ele é programador. Diga aí, Tashima, qual é a sua experiência a respeito dessas maratonas? Minha experiência é de frustração, porque eu tento aprender e não aprendo nada. Então é só tristeza. Uma atrás da outra, porque eu vou fazer um programa e dá errado. Qualquer com chavezinho que você colocar lá errado, bota tudo a perder. Cara, eu também faço programas, né, velho? toda noite, sexta-feira. Tá, R$50, se é não. Tá bem baratinho, tem que trabalhar pra viver. O Cisco, acho que ele deve ser o maior programador daqui, né? É um garoto de programa com muita experiência. Com certeza. Você usa a peruca da Dilma? Da Dilma do Twitter, Cisco? Eu posso usar se você quiser. Também me tubonouro na cama. Não fica triste não, Toca. Vai, acabou. Me dá todo o leite condensado, tá ok? Não tô esquecendo, não passa não, tá ok? Cuidado pra não acertar a bolsa de cocô, tá ok? Nossa. Rapaz, não agora eu minha bolsa de cocô. Eu achei interessante que... Não, melhor deixar isso pro final. É, porra, agora vai ter que falar. Ué. Mas, calma aí, você sabe quem mais era programador? Alan Turing, 1912-1954, ateu, homossexual. O pai da ciência da computação. Cara, eu fiquei orgulhoso porque a gente falou isso aqui de brincadeira e o Jornal Metrópole abraçou com os braços e as pernas essa história do Alan Turing. Então, até que se você for agora, pode ir lá no perfil da CNTPR. 3 de 4 notícias estão citando o Alan Turing. Graças ao que, ó, nossa influência aqui, ó. Nós somos a cabeça, nós somos influencers, nós somos... Agora, a gente bateu 100 inscritos no YouTube, acho que a gente pode se considerar influenciador digital, né? Verdade. A gente vai ser chamado na BGS. Sim, vamos pra Campus Party, né? Nossa, cara, Campus Party, você tá louco, hein? Porra, Campus Party. Já que somos todos programadores aqui nesse grupo. Vou fazer uns programas lá na Campus Party. Verdade. Aproveita que fica todo mundo na barraca lá, velho. Cabe todo mundo? Verdade. Cara, lógico que cabe. Meu, o Campus Party é um negócio muito nada a ver, velho. É uma galera suando com uns... Leva uns PC gigantão. Mano, e começa a programar lá dentro, assim. Dá pra tu baixar 20 temporadas de Game of Thrones em 10 minutos, cara. Como que não? Não vai querer ficar num ambiente onde ninguém toma banho durante 2 semanas. Thrones, cara, os caras ficam só 2 semanas sem tomar banho, velho. Tu quer Tu tem que aprender a lidar com isso pra poder baixar GTA V em 20 minutos. Ouvi falar que na Campus Party tem uma sessão pupunha onde todo mundo faz uma roda e jorra sêmen em um pão do bolo com a foto do Alan Turing, pai da ciência da computação. Cara, eu tô aqui no nosso canal do Metrópole Litoral e a gente tá com 368 inscritos, velho. Já somos... Nossa, agora sim. Eu não sei... Amanhã nós vamos na Anime Friends, galera. Cara, desde a primeira vez que eu criei lá o feed, o negócio, eu nunca entrei mais nenhuma vez pra ver as estatísticas, então vamos ver aqui agora. Ah, eu esqueci o site, deixa pra lá, depois eu vejo. Deixa eu entrar. Opa, ah, é, né? Ó, a gente falou da BGS, da Campus Party... Agora há pouco, agora que eu lembrei, a Metrópole Literal tem seus próprios eventos que ela irá cobrir. Verdade. Em pouco tempo. Será que vai poder anunciar esse episódio, patrão? Claro. Bom, estamos chegando 4 mil aí no Twitter. Sigam lá, Metrópole Litoral. Metrópole Litoral. Pega no meu pau. Se não fosse... Alan Turing, 1902-1954, ateu, homossexual, pai da ciência da computação. Como que a gente estaria hoje? Sem essas coisas. É. Comunicando por carta e expondo as cartas no mural. Daí as pessoas viram. Sinal de fumaça. Ah, é, tem essa também. A gente ia estar sem o dicionário do Pajubá. Verdade. Verdade, ninguém ia falar, ninguém ia entender o que os travestis tá falando. Ninguém ia entender o Cisco. Exatamente. Não ia ter ninguém nem pra mover a Bíblia pra sessão de ficção. Meu, aqui religião é o op do povo, né, meu? Meu, qual é o op da tua mãe, né, meu? Meu, nossa, tipo, eu odeio minha avó, né, meu? Ela vai na missa, né, meu? Ah, meu pai não deixou eu dar a bunda aqui pro Sérgio, meu. Puta racista, machista, né, meu? Homofóbico, meu. Eu sou muito louco, né, meu? Eu fui lá e meti a Bíblia da sessão de ficção, né, meu? Meu, sabia que eu entendi todas as piadas do Rico e Morty até agora, meu? Sou muito inteligente, né, meu? Meu, você não é inteligente o suficiente pra falar comigo, né, meu? Vá assistir um Rico e Morty, meu. Só quem tem QI 250 pra cima vai entender as piadas do Rick essa e Morty. Essa galera aí assistindo o Tim Wolf, né, meu? Eu assisto o Rick e Morty. Estado, don't tread on me, meu. Cara, eu tenho que... O Estado tem que ser pequeno que nem meu pau, meu. Tenho que interromper vocês por uma notícia urgente. Ah, você não entende, não manja da linguagem dos travestis. Ele não é, ele não é travesti. Desculpa, eu não sei pajubar. Não, eu queria anunciar que tá sendo lançado o álbum novo da Metrópole Litoral, produzido pelo Miele. Quando que vai sair, hein? Lançado pela... Agora não mais independente, pela Som Chifre. Verdade. Já, ó, o primeiro, a música já foi lançada no começo desse episódio. Espero que gostem. E tem mais uma surpresinha no final, hein? Só aguardar. Agora, qual música vai ser, eu não sei. Ah, é. Tem mais um anúncio a ser feito pra dezembro. Começando a partir do Natal. Ou melhor, Natal não. Acho que Natal é muito longe. A partir do dia 15... Não. 14 de dezembro, decide, inicia-se, desculpa, eu estou improvisando, ok? Eu faço stand-up comedy com o Danilo Gentili. Enfim, no dia 14 de dezembro será início, daremos início, a cobertura do evento digital de games D4 com a Metrópole Litoral. Palmas. E também teremos jogos incríveis como Super Mark Odyssey, The Legend of Zap, Breath of Carnal e outros mais. Olha só, eu queria saber de vocês, de todos os participantes do podcast, se vocês realmente apoiam a Rinha de Galo. Ou se vocês, quando chegar na hora de ter que defender se é a resistência da Rinha de Galo contra a proibição da Rinha de Galo, vocês vão pegar em... Como que é o nome daquele negócio que tem aquele site? Espora. Espora. Vocês vão pegar a sua espora de ouro e vão lutar contra essa mídia que é contra a Rinha. Nós somos resistência. Ninguém solta a espora do outro. Como é que é o do Shia LaBeouf? Eles não nos dividirão. Se ferem. Eles não nos dividirão. Serei se meu ferem minha rinha, eu serei galinha. Olha só, eu tenho que perguntar agora pra Natália. Natália, tem um pessoal muito curioso aqui no grupo que faz tempo que a gente não fala disso. Cara, que tamanho já chegou o pau? Porra, velho. Tô vendo aqui da minha janela. Exatamente. Tá uns 3 mil quilômetros já. Quanto? No mínimo, no mínimo. 3 mil quilômetros. 1 quilômetro. Ó, já achou aquele filme lá, Volta ao Mundo em 80 dias? É a história do pau da minha cara. Meu pau faz 8 minutos. Coreia do Norte. Já tá na Coreia do Norte, daí quando estiver na Coreia do Norte eles vão cortar a parte dele pra fazer sopa, mas depois volta a crescer, né? É igual o braço do Piccolo. Eles fazem chá. Do Píngulo? Quando chegar na Coreia do Norte vão pensar que é bomba atômica e vai começar a Terceira Guerra Mundial. Eles usam meu sêmen sintetizado pra fazer energético. Eles começam a esfregar. Watch out, legenda. Vamos fazer muita energia para esse povo vagabundo trabalhar. Caralho, tá passando um carro de som na frente da minha casa, vai se fuder. O quê? O que que eles estão... que ele tá falando? Não sei. Tocando um fã. É o carro do sorvete passando aqui na sua rua. Duas bolas por um real. Uma bola por centavos. É hora de esfriar o calor. Caramba, que sorvete barato. É porque... essa gravação é de 2010, pra tu ter uma ideia. Ah, tá. Vai ter show do cu hoje? Quê? Acho que não. Vai ter show do cu? Não, a gente não tem mais ideia pro show do cu. O show do cu está encerrado. Ah, porque eu acho que eu lembrei mais. A gente não tem ideia nem pra pauta. A gente não vai ter ideia pro show do cu, né, velho? Mas se quiser contar, pode contar. Pode contar, Natália. Vai, pode contar a sua história. Não sei se é interessante. Se for, vocês colocam. Minha história aqui. Beleza. Não, se for ruim, vai colocar do mesmo jeito. Não vou tirar nada, não. Não, beleza, tem que ver. Não vai tirar nada de ninguém, não, aqui, viu? Tem que mostrar que errar é humano, beleza? Seremos resistência. Meus avós têm uma chácara e eles vão lá todo domingo. E eles têm lá os animaizinhos dele cuidando. Eles têm um porco e ele tem um monte de galinha. E tem dois cachorros que é pra cuidar. Caso eles fujam do celeiro lá, eles... É o cachorro baiano? Eles de volta. Não, ainda. Espera a história terminar, carai. E teve um dia que um dos galos, ele não sei como, ele conseguiu aprender a voar por um segundo. Ele fugiu por cima do telhado que tinha. E ele é um gênio. Caraca, Natália. Antes de terminar de contar a história, vai lá e assina um pacote de internet decente. Ele destrancar o gente, não é tão difícil assim. Por que, caralho? Pera aí, repete. Ah, porra, agora que eu vi que eu tô pelo 4G. O que ela disse foi... ela... A Natália tá usando o Twitter da operadora dos Correios. Ela falou: ah, poxa, minha internet é muito ruim. Irei contratar um plano com os Blue Man da Team. O problema da internet da Natália é culpa do ateu e homossexual Alan Turing, 1912-1954, pai da ciência da computação. Eu tava no 4G, caralho, eu fui ver agora só. 4G é bom, hein? Ou será que o presidente da Rússia, ele é pai da ciência da computação, é o Alan Putin, 1912-1912? Que merda. É Alan Dostoyevsky, pega no meu... Porra, eu vou contar mais que o Tash me estragou totalmente minha história, que eu realmente ia falar de um cachorro baiano. Não, se tu vai tomar no meio, vai tomar no seu cu. É... tu já viu a dia do daquele jogador lá, cujo nome não pode ser citado? Não, não vi, não pode citar ele, não pode citar a existência desse senhor, senão a gente é demitido. Ah, ok, ok. Tem um cara que tomou banho essa semana, no grupo. Foi o Alex! E era noob. Foi o Alex. E era noob ainda, nem sabia que rapaz, tinha. O Alex é meu colaborador da enciclopédia. O cara, acho que ele não tinha nem noção. Ele entrou bem depois daquele ocorrido lá. Então ele nem sabia. Depois tava assim. Naquele ocorrido aconteceu. Mas, Chima, eu vou falar, mas bota um pi aí pra mim, beleza? Tá bom. Cinco punhetas. Beleza. Ó, vou falar, hein? Vamos. Obrigado. Eu gostaria bem, de fazer uma declaração aqui nesse podcast, é muito importante. Por favor, todos quietos. Pode falar. Não deu. Incrível. Calma aí. Agora vai essa declaração incrível. Fala no cu. Que cara é o Ah, não! Tá, pô! Ah, meu Deus do céu. Aqui eu não tô entendendo nada. Não sabia que o Cisco era uma girl gamer. Eu sou uma girl gamer. I'm a ready tracer. É aquela música do LOL? I'm a ready tracer. É aquela música do LOL? Não, é aquela... é aquela música do TikTok que aparece sempre no YouTube ou no Twitter. Que é tipo uma menina gamer vestida de diva falando: I'm a ready tracer. Mano, then I will go Genji, I'm a ready Genji. Eu comecei Genji, a pesquisar uns vídeos de aula de programação, né? Esses negócios que eu tô aprendendo. Agora só aparece 90% das vezes propaganda da Udemy no meu PC, velho. Pô, sério mesmo. Eu preciso dar o fora. Acaba esse podcast, por favor. Tá bom. A gente já tá com uns 40 minutos. Olha, esse é um negócio interessante, velho. 40 minutos a gente falando porra nenhuma. Deixa eu falar um negócio aí. Quando a gente começou o podcast, nosso limite era de 40 minutos, porque a gente não podia botar mais que isso. Porque no SoundCloud tem um limite de tempo por mês, né? Então se a gente botasse um episódio por semana, a gente não podia passar de 40 minutos. Foda-se o SoundCloud. É, vai tomar no curso o SoundCloud. Tem que pagar 50... Quanto que é? 40 doll por ano? Não, 100 doll por ano, um negócio assim. É, SoundCloud é lixo, ninguém gosta de Final Fantasy. Que? Piadas gamer, ok? Respeitar o clube gamer. Cara, no finalzinho aqui desse podcast, eu tenho que lembrar todo mundo seguir o perfil do podcast no Twitter lá, o Podcast Litoral. É isso mesmo, né? Podcast Litoral. E o perfil do aqui da emissora é Metro Underline Litoral. E Cisco, Glória. Seu perfil no Twitter, sei que precisa ir embora. Meu perfil é @ciscodil no Twitter. Dil com U, como sempre. Dil com U, né? Instagram também, segue o Instagram. Instagram é the_nise_the_nise_. Olha só, esse cara aí é um especialista dos trocadilhos, hein? Denise. Sim, cara, é pra ver ou é pra comer? Me... Como diria Paulo Guedes, é pra ver ou é pra vender? Se é pra ver ou é pra privatizar? Oi, e você, Inhan? Oi. Rapaz, sobre a rinha de galo eu tenho uma última coisa a dizer. Pena de urubu, pena de galinha. Vai tomar no cu quem quer proibir a rinha. Boa! Oi. Passa aí seu YouTube, o Kiki Putovski. Vamos lá. É Twitter, @TVCapitalFic, F-I-C no final. Canais do YouTube, Enciclopédia do Rádio. Kik Putovski com P. E uma última coisa. Brasil, mame-o ou deixe-o? Pena que a mamada já tá acabando já. É. Porque a Lei Rouanet já vai... Bonoro vai tirar ela. É. E você, Miele, todas as suas informações, por favor. Oi. Se sigam lá o Twitter, @Mielorge, com dois L's e um zero no lugar do O. É, se você não entendeu o que eu falei, leia a descrição, ok? É, e no YouTube, Venom Extreme, muito bom meu canal. É, tá voltando a ter 1 milhão de views por vídeo. E eu já sou a Tracer, é isso daí. Calma aí. Alô? Calma aí. Peraí. Aí, pronto. O que aconteceu? Hoje ninguém lembrou do Sávio, né? O Sávio tá fazendo aí o seu Muay Thai. Tá jogando Pokémon. Pra pegar mulher. Na cidade dele. Mano, ele tem uma vantagem muito foda no Pokémon GO. Porque quando aparece um Pokémon próximo, ele não precisa nem sair da casa dele. Porque a cidade inteira dá pra ele pegar Pokémon, velho, do mesmo lugar. Verdade. Você já fez a piada, tá? Na moral. Não, eu falei da Pokéstop da última vez. Que ele tá... É a mesma porra. Não, é diferente. Repetidas. Tem. Alguém pode me explicar isso aí? Quem é que morreu da família dele? Que ele tá de luto. O Brasil. Quando o Bolsonaro foi eleito. Cala a boca. Ele tá de luto igual o Jack Chan. Comunista. LGBTista. Não sei mais nenhum adjetivo. Seu comunista, taxista, budista, baixista, racista. Vagista. Farejista. Agora, Natália, vai lá pra encerrar o episódio depois o patrão. Passa suas informações, seus perfis, formas de contato. Me segue lá no Twitter, @tomanochu. Faltam 83 seguidores pra chegar em 500, beleza? Só 83? E você pode... Só. Pode me contatar pelo Zap Zap também, entrando no grupo do Metrópole Litoral, porque eu não vou divulgar meu número aqui. Zap, zap, zap. Pela falta de adesão, 70. Eu desativei o número do Metrópole Litoral. O número ele é 97707070. Se não der, 70 de novo. Meu Deus! Que piada velha, hein? Comecei o ano com uma piada velha. Então, pra encerrar esse episódio, patrão, por favor, passa o seu perfil, que agora tá liberado, né? Não tá mais bloqueado. É, glória, para a honra e glória. Bom, é @owfarias e tem o Metrô Litoral também. E doe para o Teleton para ajudar o Sábio. É o Sábio. Rapaz, patrão, você encontrou o Marquito aí em Santos, né? É verdade. Oi? Você encontrou o Marquito por aí, não foi? Eu tirei uma foto com ele. É. Cara, foi o Marquito, quem mais? Aquele carinha lá, como que é o nome daquele maluco que usa aquele óculos, aquele nariz falso lá? É o Santos. O Santos. Encontrou o Santos? Santos em Santos. É o Santos em Santos. Andou uns 300 mil quilômetros, que com certeza cada quilômetro que você andou ajudou 50 crianças na ACD, principalmente o Sábio. Que tá... Porra, é 42 quilômetros de bike, pô. Caraca. É muita coisa. Mas é bike ou também teve skate aí? Porque em Santos eu ouvi falar que é proibido andar de outro transporte que não seja skate. Como é que é sky? Como é que é bike skate se a galera é paraplégica, mano? Corrida de cadeira de rodas. Tinha gente lá de cadeira de rodas. Nossa. E agora vamos andar de bike. Opa. Caminhada beneficente pra todos os cadeirantes verem o que eles não podem fazer. Nossa. Meu Deus, eu não posso ouvir disso. Maratona dos cadeirantes de todo o Brasil. Então vamos encerrar o episódio. Vamos encerrar o episódio antes que dê merda. Porque senão daqui a pouco vai dar um processo aqui na gente. Só que eles não podem falar nada, porque a gente já ajudou muito a ACD. A gente compartilhou lá no Twitter. Eu ainda vou doar mais lá, hein? Todo mundo aqui do podcast vai fazer uma doação, menos a Natália. Eu doei meu cu aí. Eu não posso, porque eu sou gay. É verdade, mano. Eu ajudei muito o Tashima a ceder essa bundinha ali. Nossa. Meu Deus. Então vamos ao episódio. Lembra que tem o nosso... Ah, tem que fazer um agradecimento antes. E fazer um aviso aqui. O nosso ouvinte do Rio de Janeiro, que eu tô entrando aqui no e-mail pra descobrir agora qual que é o nome dele, só rapidão, um pouquinho. Já tô entrando, calma aí. É o Zé Bostola. Tô entrando no e-mail, cheguei. O Iago Luiz, do Rio de Janeiro, ele vem aqui dizer que ele tá procurando um companheiro pra jogar War Thunder. Então, se tu quer saber, quer o contato dele, é só mandar uma mensagem lá no grupo do Zap ou mandar no nosso Twitter. Você que joga War Thunder, o pessoal aqui do ouvinte do podcast, você ouvinte aí que tá na sua casa jogando War Thunder agora, em vez de ir na rua e malhar pra pegar mulher, entre em contato com a gente pra gente te botar em contato com o Iago. Que, inclusive, o e-mail dele é... Não, vou falar o e-mail dele. Muita mancada, velho. Fala o e-mail aí e pede pra mandarem foto de pica pro e-mail dele. Você pode, assim como o Iago fez, entrar em contato com a gente pelo e-mail podcastlitoral@gmail.com e fazer mais um aviso que o Boquac agora comprou uma placa de vídeo nova, um microfone novo, e ele voltou a fazer live, voltou a fazer stream. Então entra lá na stream dele e fala que você foi pela Metrópole Litoral quando ele estiver ao vivo. Segue lá no twitch.tv/boquac. E não chama ele de Pato Donald, beleza? Senão ele vai ficar puto e vai te expulsar da live. É isso, muito obrigado. Até o próximo episódio e tchau. Tchau, tchau. Tchau. Embora mais te pegue no pensamento, seja onde for. Bye, bye. Para ter o meu coração assim, porém mal sabia que só amo Pokémon, o meu amor ela desejava, desconhecia. que eu era um gamer. Por isso eu vou é caçar um shiny. Vale mais até do que namorar. Afinal, eu só amo Pokémon. Estou indo embora. As malas já estão lá fora. As minhas malas estão aqui no meio das minhas pernas, ok?